gravação do DVD, trilha sonora do quê? ...75437... Sou eu, chefão, qual que é a fita? Liberdade! Aí, ladrão, agora o rap já era! Que nada, chefão! Agora que o rap vai pegar fogo, a fita é o seguinte: comigo quem quiser, contra mim quem puder! Celular, toque na mão do Zé Povinho. É uma arma poderosa, nisso eu acredito sim. Invocamos no assalto de pistola e matra. Eu grudei logo o gerê com a quadrada engatinha. O meu parceiro com a bataca dominava os... E Zé Povinho era mato, tudo deitado no chão. Nós achava que é o seguinte, que o bagulho tava aguentado. Mas vendo sangue bom, e tinha roda e tava o gol. A PM mais um grande tava tipo aquela fita que cê viu na reportagem. E eu grudado com o refém, comecei a raciocinar os motivos que fizeram eu no crime ingressar. Residente do Capão, bom, ser humano piquijão, que não teve uma cultura, uma boa educação, bom. Morador de uma favela que aprendeu a morrer por ela. Amigo, não é comédia não, sofredor que não dá guela. Voltando para a real, eu me vi logo enquadrado. Me lembrei em um minuto que eu tava nenhum assalto, eu escutava a gritaria. Vamos! Cês vejam bem como é as coisas, ninguém tinha coração. Só eu e Deus sabia da minha situação. Eu peguei minha quadrada, fui pra guerra com o sistema. Só que pô, é o seguinte, sempre existe um dilema. A vida traiçoeira me pregou uma lição. Eu só tinha dois minutos pra viver três opções. Se eu saísse pelo fundo, cê morria assassinado. E se eu vazasse pela frente, e pelos bico era lixado. Era eu engatilhar a quadrada na cabeça e eu mesmo me matar. Só que Deus tava presente, acredite, eu não me engano. Em fração de dois segundos, cê bolou aquele plano. E de repente, carai, que tiroteio. Fiquei com a cabeça mil, me bateu um desespero. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Isso é o que eu pensava, hein? Faculdade de Direito, parece que é hoje. Quando eu da cena lembro, minha roupa cheia de sangue, eu algemado, mó veneno. Lixado pelos bico com a ajuda dos gambé. Desacerto no crime, eu tô ligado qual que é. Um dia é da caça, o outro do caçador. Um ditado que meu pai já herdara do meu pô. Quando eu era pivete, me lembro, ele dizia que o homem sem moral sempre entra numa fia. Mas só que eu cresci, desandei, virei ladrão. O meu assalto a banco me levou pra detenção. Aí choque, aí choque, a rua tá daquele jeito, ó. Uma pá de mano armado, não enxerga o palmo à frente do nariz. Pensa que é super ladrão, super herói. Só que aí vagabundo, São Paulo não é Hollywood, os cara tá tudo iludido. O diabo dá o pé pra sugar até a alma. Sorte que eu tenho meus parceiros lado a lado comigo aí pra debater minhas loucuras. Vocês devem tá achando que isso é ibope, ibope é trabalhar. Eu em cana eu era, os manos na ventana gritava. Vai! E foi lá que eu conheci a tal da Rua 10. Também foi lá que eu li a história de Moisés. O tempo foi passando, e quando eu fui notar, já passaram 7 anos. Sei que meu pai dizia: filho, o tempo é rei, tentei te dar o melhor. Me desculpe se eu falhei. Aquilo na minha mente batia tipo Tyson. Viver na detenção tem que ser homem de aço. O homem só é grande quando ele se ajoelha diante do Senhor pra tomar puxão de orelha. Naquela madrugada eu não consegui dormir, fazendo um castelo, liberdade vem em mim. O tempo foi passando, meu corpo foi cansando. O dia clareando, na sequência eu fui deitando.